apaixonado. Faz a feira! Lorraine Araújo, a voz da emoção. Porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, nem que seja pra um café. Meu coração quando te viu disse isso, isso, isso viu. Por ele enfrenta o sol ou frio e acabou com o barril. De presunto. Você tá rindo aí que eu sei, porque eu tô rindo aqui.